Livre 2000 pés, ajuste 1014, reportará estabilizado o voo no 604. 3632 19 35 53 6 536 boa noite contato radar virou 330 saída pública 330 saída subida pouca 53 6 posicionado na desta 325 leste. Fortaleza, nível 370. Decola pista 10, curva à esquerda. Saída Momo, Cogibo, Frote e Atazulu 19. Controle 19.35. Código transponder 5465. É, porque tá, foi passado 320, verdade. Então acendendo 330, 536. Positivo. 19, Fortaleza. 935, controle. 465, nosso código transponder. O 3858 está na posição número 8. Gente, reporte pronto para o seu puxo. Reportaremos, senhor. Estabilizou? Voo no 604 estabilizado. Check o trem, chame a torre, 1186. 1186, gol no 604. Torre Salvador, gol 1604 estabilizado, trem baixado e travado. 1604, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol no 604. Direito 19 aos 3 2 1 9 3 1 5 2 Falou, chame a 3 1 0 Oxiné, meu 3 1 0 pela 4, pronto? Firma para você. Autorizado Recife, nível 350, decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Frequência do controle 119.35, código transponder 5461. Saída Presidência, bom, 6310. Saída Puca, após Puca, Jamo e após direto Caju. Boa noite, Santa 3152. Santa 3152, boa noite, Parque Alfa, corte para ingresso, corte principal. Da Tucajamo Caju, contando 1935, transponda 5461, roxamento 310. Ok, só confirme Tuca, papai uniforme de alhão, Tucajamo Caju, neste estacionamento táxi. Bota. Santa 3152, Parque Alfa, reporte para ingresso, corte principal. Sente Alfa, 3152. B836, chame Recife 12685. Recife agora 12685, objeto 536. Copiado, confirme 34085, autorizado táxi via pátio principal. Índia Alfa, ponto de espera por 18 decimal 612. Esperando 186, via pátio 620. Na ingresso no pátio da 3152. Autorizado ingresso, prossegue táxi via Juliette para o gate 02, TAM 3152. Juliette 02, TAM 3152. ...04, direita 129. 1219, igual no 604. Temos o 37 pré-autorizado, copia? Autorizado Natal, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Zipa. Frequência do controle 119.35, código transponder 5463. 370 para Natal, pelo 10, decolada 10, curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, Zipa. 1935, Salvador, 5463, transponder, TAN 3662. Correto, neste tracionamento táxi. Guardará. Solo Gol no 604, livrou naquilo. Gol no 604, táxi via Alfa, reporte para ingresso, pátio principal. Via Alfa, reportará para ingresso no pátio principal, Gol no 604. Copiar na Ione. Chanel 6201, ponto espera pronto. C201, autorizado, Daniel, decola pista 10, o vento 130 contato. Marinho decola, 6201. Papa Romeu Lima Tango Alfa? Papa Romeu Lima Tango Alfa, prossiga. Autorização Belo Horizonte? Qual pátio que se encontra e a pista que decola? A decola da 10, pátio está em frente ao correio, pátio 3. Pátio 3, centro, decola da 10, autorizado Belo Horizonte, nível 400. Decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, Bride, peso 16. Frequência do controle 119.35, código transponder 5453. Desculpa, eu copiei um pouco, acho que foi bem rápido. Nível 400 da El, Leda, Bridge, CD935, 5453. Nível 400. Correto, nesta para o táxi. Ok. Número 04, táxi via Juliette para o gate 04. Táxi via Juliette para o gate 04, voo no 604. Salvador, 3258, pushback, seu nome é Cristina, posição 8. Gate 8, autorizado, puxa, porta táxi. Rony, não está táxi. Olimpo 03, autorizado, táxi, reporte no hotel para o cruzamento da pista no 028. Caralho, no hotel para cruzamento no 028, perfeito. Oceano 6201, deixa o controle, contato radar. Autoriza a brisa presente, o BDF? Eu posso autorizar Leda, confirma. Leda, já tá bom. Trip 5216, aproxima-se de Conde, vamos encerrar o serviço radar, chama Aracaju 203. Trip 5216. Aracaju 203, serviço radar terminado, gato, uma boa noite, senhor. Para o cruzamento, Olimpo 03. Olimpo 03, autorizado o cruzamento da pista no 028. Prosseguirá seu táxi via taxiway Kilo. Pátio 3, reporte para ingresso do pátio principal. Afirmativo. Prosseguirá o táxi, adicionando o cruzamento Kilo. Pátio 3, reportará para ingresso do pátio principal, Olimpo 03. Positivo. Seu controle, meu cordial. Ajuste agora 1014, voe direto para a Duna, para o ILS, vamos descer para 3.000. Combinado, 3.000, 1014, voo do Duna, 4070. 58 também para o táxi, POB 134, voltando aqui 4 horas, alterando João Pessoa, tá? 3858. Copiar de João Pessoa, 4 horas, 134, irá seguir a nave que se encontra no Traveia 737 Vox com o Traveia 8 Meia Dúzia, táxi via parte principal, Mind Alpha, ponto espera torre no 8 Pessoa Meia Dúzia. Bate 20 alvo, 3858. Tantinho, seguindo a aeronave 737 da Gol, ponto espera torre 10286. 10286, ponto espera torre. Lima Tango Alfa, autorizado táxi, reporte para ingresso, parte principal. Autorizado táxi para ingresso do principal, Lima Tango Alfa. Olimpo 03, táxi em frente, via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera torre, no 8, decimal B12. Gol no 889, irá seguir a nave T3 da Força Aérea, que está ingressando no pátio principal. Vê se encontra agora no pátio 3. Segue a nave da Força Aérea, quando espera, quando lá, desmeio, igual no 889. Solo, TAN 3662. Legal, 3662. TAN 3662. 3662, prossigo. Se tiver acionamento, portão 7. Portão 7, aguarde para iniciar. Aguardando. O Olimpo está ingressando no pátio. Presente. Atingindo. Tá 3662 no gate 7, autorizado push, reporte pro táxi. Batalha táxi na 3662. Lima Tango Alfa irá seguir a aeronave Airbus da TAN que se encontra no Traveia gate 612, táxi via parte principal, Índia Alfa. Ponto de espera, torno no 8, decimal 612, Lima Tango Alfa. Transferindo para TAN. 118 mil Olympus. Foi Salvador, boa noite, Olympus 03, ponto de espera da 10, pronto. Olympus 03, autorizado, a linha de colapso 10, 120 graus, 10 máximo. A linha decola, 03. Espera, 1889 da Gol. Quente após o P3, ali mantém. Após a letra, mantém o Gol 989. Alô, TAN 3662, acionado 135 a bordo. 1242, altera na Fortaleza para o táxi. Contato Fortaleza, 1242, 135, autorizado para seguir o táxi via pátio principal Índia Alta. Ponto de espera, torre 118, decimal 62. Positivo, pátio principal Índia Alta, ponto de espera 186, TAN 3662. Perfeito. Já aí, mantém o número 10? Afirmativo. Afirmativo. Mantém o número 10, é forte, reinterceptando a perna do verso. Passará interceptando do vento, 03. Fono 889, ciente do tráfego na perna do vento, 120 graus com a 2, está autorizado a decolar. Decola, boa noite, 89. Oi, boa noite, os 3858 pronto também, tudo certo. Na sequência ali mantém o 3858. E mantém o 3858. Decolou aos 511935. 889. Boa, 1889 da Gol. 1889, controle, contato radar. 1889. Solo Gol 1604, ciente da informação XRA. No gate 04, para cópia. 0604, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pistola 0, curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, Frote, apeso 119. Frequência do controle 119, decimal 35, código transpondo 5475. Voador, Papa Monte Lima, Tango Alfa, no ponto de espera da 1-0. 0 com curva à esquerda, saída Momo, Cogno, Froti, 5475 transponder, eu só não consegui copiar a frequência do controle. Frequência do controle 119 decimal 35 e confirmando após Momo é a saída Cogno, é Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniform. É Cogno, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniform. Isso, aí depois Froti e a peso 119, né? Está para acionamento táxi. Chamar para acionamento e táxi Gol 1604. Ingressou na do vento, Olimpos 03. Sente Olimpos, aguarde para girar a base. 186, até a volta. Até. só tem. É, tá atrás da aeronave do jatinho na Alfa. Corrijo, tá, mantém o ponto de espera. Mantém, tá 362. Só confirmando, o ponto de espera é aqui na Tepto e Alfa ou um pouco mais à frente? É aí mesmo. Positivo, mantém. O Lima Tango Alfa, a linha e decola, 110 graus, 12. Lima Tango Alfa, a linha e decola. Boa noite, Azul 4070, baixar travado, final. 4070, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guardando, Azul 4070. 3858 é o controle, está em contato, radar. 58. Área 72, o Olimpo 03 está avisado o tráfego na final? Ah, afirmativo. Será o número 2, encaixe na sequência do tráfego, reporte na final no 0. Afirmativo, como número 2, 03. Azul, tá 3662. 3662, gente, aguarde instruções. Afirmativo, eu quero só tirar uma dúvida com o senhor, que se eu puder, o senhor chama a gente, tá? 3662. Afirmativo. Sobre 6748, acione identificação. Identificou, 6748. Lima Tango Alfa. Lima Tango Alfa, este é o controle Salvador, está em contato, radar. Web 6748, nível 150, ajuste agora no 094, via chegada a Mari, desce para 2000. Via 2000, 1014, 6742. Controle Salvador, Papa Romeu, Lima Tango Alfa, está em estrita altitude? Negativo, suba sem restrições. Sobe sem restrições, Lima Tango Alfa. Controle, o gentileza está 3858, poderia levar Momo? Momo autorizado. Próximo Momo, 3858. Solo Salvador, Boróstica 3152, autorização Maceió 330. É o 3152, boa noite. Autorizado Maceió, nível 330, decola pista 10, curva esquerda, saída Tuca, Jamo, Zumbi, frequência do controle 119.35, código transponder 5474. Gente, autorizado Maceió 330, decola pista 10, número curva esquerda, Tuca, Jamo, Zumbi. Controle 19.35 e transponder 5474, tá? 3152. Protegimento correto, nasce para acionamento táxi. 52. Puxa, pega acionamento hoje, 6310, portão 3. Portão número 3. Autorizado, reporte para o táxi. Repartará, 6310.